a minha vida para Ele. Às vezes, eu me pergunto quando foi que esse tempo passou. Porque ainda tudo daquelas primeiras emoções de um novo nascido, aquelas primeiras emoções da paixão por Jesus, aquilo ainda está tão vivo, que eu me pergunto, quando foi que 50 anos se passaram, meio século, se o Senhor me der vida até lá, eu quero fazer uma festa muito grande, eu quero celebrar as minhas bodas de ouro com o noivo. E eu fico pensando então que eu sou de uma idade de uma igreja que parece que já não existe. De um tempo que cada vez me parece encontrar menos vestígios. Já enfrentamos diversos modismos de igreja, diversas formas de igreja, diversas dimensões doutrinárias de igreja. Já vimos todas as ondas que passaram de lá até aqui. Mas ainda me choco quando sei que determinada pessoa resolveu abandonar o convívio e a sua participação no reino. Ainda me choca ouvir que uma pessoa não veio porque não estava afim, porque não estava com vontade. Uma vez encontrei com um irmão que não estava no culto no domingo, e eu disse para ele, olha, senti sua falta domingo. E ele disse, ah, pastor, eu não fui porque no domingo não estava afim. Eu disse, pois eu vou lhe contar um segredo, eu também não estava. Só que a diferença entre eu e você é que quando você não está afim, não vem. E eu sou obrigado a vir, mesmo quando não estou afim, ou quando não estou com vontade. Essa é a diferença entre nós dois. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso. Eu tenho uma aliança com o meu Senhor. E eu sei que Ele está lá também. Fico impressionado com a facilidade com que as pessoas pulam de uma igreja para outra. Eu acho que ninguém entra nem sai de uma igreja. Eu acho que a gente se torna igreja. Igreja não é um lugar onde a gente vai. Igreja não é um clube ao qual a gente se associa. Igreja é uma identidade. Eu passo a ser igreja a partir do novo nascimento. Mas, com todas as características de família que o reino de Deus tem, eu gosto muito de estar no meio dos meus irmãos. Eu gosto de conviver com a família da fé. E só por uma necessidade declarada, deixaria de estar aqui para estar lá. Onde também está a igreja. Não serei menos igreja, porque deixei de ir aqui, estou frequentando uma igreja mais próxima da minha residência, uma igreja que tem conveniências para o momento que a minha família está vivendo. Eu não acho que isso é nenhum crime. O que eu acho é que nós vivemos um tempo em que as pessoas procuram um lugar onde elas podem viver sem nenhum tipo de compromisso. Aqui nessa igreja tem pessoas assim. Em todas as grandes igrejas, há pessoas assim. Eu não tenho nada contra uma igreja grande, desde que ela esteja estruturada para pastorear esse povo que está lá. Mas o simples fato de que eu não quero que ninguém se meta na minha vida, eu não quero que ninguém ponha a mão nas minhas feridas, eu não quero que ninguém dê palpite sobre a forma como eu vivo, isso muitas vezes me faz procurar um lugar grande, um lugar massivo, um lugar de multidão, onde eu entro e saio sem sequer ser notado. E sem ninguém saber se eu fui ou se eu não fui, se eu estive ou não estive. Se o sermão é bom, eu saio elogiando o pastor. Se a igreja tem uma boa palavra. Se não me agradou muito, eu saio, quem sabe, considerando a possibilidade de não voltar. Aliás, o cardápio hoje é extremamente sofisticado. Tem para todos os gostos, tem para todas as tendências. Mas é muito fácil viver esta relação de igreja em que se vive amasiado, mas não se casa nunca. E esperando que isso lhe dê as prerrogativas de ser povo de Deus. Eu não me acostumo com essas coisas. Talvez alguém de vocês está ficando velho mesmo. Porém, se sensibilidade e discernimento é marca de velhice, eu espero que todos envelhecemos e o façamos com dignidade. Nós vivemos um tempo de apostasia. Eu fico impressionado que a facilidade com que as pessoas, e que eu estou falando de igreja, que não estou falando de mundo fora da igreja, estou falando da igreja. Eu fico impressionado com esta fé mercantilizada, em que as pessoas correm atrás de sinais, uma fé volátil. Correm atrás de sensações, elas correm atrás de milagres e atrás da promessa de uma eternidade sem cruz. O cristianismo sem renúncia, um cristianismo sacrifício, em que Deus me dá tudo, mas não exige nada de mim. Esta é uma fé extremamente popular e extremamente conveniente, pensamos. Seria também, se não tivéssemos um pouco de consciência, para nós. É ótimo estar num lugar que me promete tudo. Saúde física, saúde emocional, dinheiro no bolso, e quem não quer um pouco mais, nesta hora que nós estamos vivendo. Sei que nos diga que para que a bênção de Deus esteja presente na nossa vida, há alguns pré-requisitos que precisam ser cumpridos. O primeiro dos quais, uma fidelidade irrestrita a Deus. E uma vida de coerência com aquilo que a palavra dele ensina. Deus não é Deus só quando cura. Deus não é Deus só quando dá um melhor emprego. Deus não é Deus só quando trouxe a resposta da nossa oração. Ele é Deus sempre. Faça ou não faça. Dê ou não dê. Conceda ou não conceda. Ele é Deus. Alguém dos irmãos, na hora que louvou a Deus, disse com muita propriedade, eu disse amém para o que ele disse, a respeito de um assalto que alguém da sua família sofreu lá em São Paulo, que foi preservado. Glória a Deus. Mas a minha pergunta é, se não tivesse sido preservado, Deus continuava a ser Deus, ou nós o consideraríamos caduco, insano? Diríamos que aquele que a palavra de Deus diz que não cochila nem dorme, deu uma baita cochilada. Quem sabe nem foi naquela noite no seu plantão. Queridos, Deus não está à mercê do seu e do meu julgamento, de o torná-lo Deus quando nós queremos, de fazê-lo Deus quando nós fomos particularmente abençoados. Deus é Deus. E o será em qualquer situação. Quando me responde sim e quando me responde não. E pior ainda, quando não me responde nada e me deixa do vazio da expectativa do que ele está realizando e do que ele está fazendo. Me choca, irmãos, pensar nesse tempo de apostasia, onde a bênção pode ser comprada, onde a bênção pode ser forjada, onde ela pode ser manipulada, onde eu digo, Deus, faz, Deus, cura, Deus, liberta, e Deus fica ali como um empregadinho meia boca, à minha disposição, para fazer aquilo que a minha insanidade lhe ordena fazer, ao invés de um coração quebrantado na presença dele. Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, se for por mérito eu não vou conseguir coisa alguma, mas eu declaro que o Senhor é Deus, e que eu não tenho, eu não quero ter, e não vou ter outro, além do Senhor. O Senhor é o meu Deus. Fico pensando que mesmo assim, com toda essa Babilônia eclesiástica que anda aí, Deus ainda traz palavras de conforto e de ânimo e de encorajamento para nós. E só tem um motivo pelo qual eu ainda acredito na igreja, irmãos. Na vida da maioria de nós, a igreja é mãe das nossas maiores dores. Mas é também a dona das nossas maiores alegrias. Eu prefiro viver um dia só nela do que mil fora dela. Mas uma coisa eu sei, só tem uma coisa pela qual eu ainda acredito na igreja e quero morrer sendo igreja. É porque Jesus ainda acredita nela. É um corpo extremamente defeituoso. Se você pensa que é só você que percebeu isso há pouco tempo, você está muito enganado. A gente já percebeu muito antes, depois de 50 anos andando na igreja, a gente já viu todas as suas glórias e todas as suas misérias, que aliás são as minhas próprias glórias e as minhas próprias misérias, porque é impossível referir-se à igreja sem citar consciente que está se falando de si mesmo. A igreja tem a minha cara, ela é o que eu sou, né? Às vezes a gente, você diz, aquela igreja lá do lado da minha casa, aquela sim é avivada. Mas às vezes a gente chega aqui para o culto e o indivíduo não abriu a Bíblia a semana inteira. Está lá, tem uma lombada bonita, gravada a ouro, Bíblia Sagrada. Agora então tem versão para todo gosto, que a gente nunca tem tanta Bíblia. Meu Deus do céu, tem tanta que às vezes eu abro uma e o outro lê a outra, eu acho que o texto era diferente. Mas, chega aqui no domingo, bota a Bíblia debaixo do braço, vem, não orou a semana inteira, não abriu a Bíblia nenhuma vez, não gastou um tempo na presença do Senhor e chega aqui que é um culto avivado. Eu quero fogo, é fogo, mas é impossível acender uma fogueira aqui e entra um prosdóximo pela porta e quer fogo. Não tem jeito. Se você quer fogo, traga a sua chama. Se você é um culto avivado, venha vivo. Agora entra morto e gelado e quer culto quente. Não é possível, vocês estão me entendendo? Agora, o momento que cada um de nós entra aqui com uma chama, pega fogo mesmo. Toca fogo aqui, já tem que construir outro templo. Pega. Agora é muito engraçado, né? Querer fogo e trazer gelo. Como se a responsabilidade de um culto avivado fosse do mestre de cerimônias aqui. Ele que se vire e traga uma palavra quente. Porque é disso que nós estamos precisando. Irmãos, o pastor é uma ovelha tirada do meio das ovelhas para ser a ovelha líder. A ovelha que, como irmão mais velho, se responsabiliza pelo cuidado das outras. Só isso e mais nada do que isso. E se nós queremos uma igreja viva, nós temos que acordar para a realidade de que isso tem que ver não com os problemas da igreja, ou com quantos erraram, quantos acertaram. Deus cuida disso. Olha para a sua vida. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque Ele mantém os olhos dele fixos em todos nós. Vivemos um tempo de apostasia. Eu fico pensando que nós não temos uma fé bíblica hoje, alicerçada na palavra de Deus. A nossa fé está nas nossas experiências. A nossa fé está nas nossas percepções sensoriais da fé, que podem ser muito boas e ricas para a sua experiência, mas que não tem que ser a experiência de todos. Às vezes eu encontro uns cristãos raros hoje. Não tem nenhum problema com o Espírito Santo, sou apaixonado por ele. Não tem nenhum problema com qualquer tipo de dom, desde que seja exercido legitimamente e dentro dos padrões da Escritura. Eu gosto de uma igreja avivada, eu creio no poder do Espírito Santo, porém, eu sei que isso não passa batido por uma vida que não se dobra diante da palavra. E eu não posso viver de experiências, irmãos. As experiências das pessoas e as minhas próprias experiências têm a função de me inspirar. E a palavra de Deus tem a função de me dirigir. Vocês entendem a diferença? As experiências me inspiram. A palavra me dirige. Me diz onde e como eu devo andar. Se o irmão chega para mim e fala, tem umas pessoas que têm assim umas esquisitices espirituais, mas eu respeito. Ah, porque o Senhor todo dia me desperta às 4 da manhã para orar. Isso pode ser verdade. Eu conheço algumas pessoas que têm esse ministério e eu louvo a Deus pela vida delas. Mas de repente também isso dá ibope, né? Você fica com uma cara de santarrão quando você declara publicamente que você é acordado às 4 horas para orar. Eu falo, olha, graças a Deus que Deus não me acorda nessa hora. Mas já que você acorda, por favor, lembra do irmão aqui. Ora por mim naquele horário. Eu acho tão engraçado que aí o camarada vai escrever um livro sobre os meus 41 dias de jejum. Ainda não saiu 41, mas não demora. Porque tem que passar, Jesus fez 40. Né? Ele disse que a gente seria muito melhor do que ele, faria muito mais do que ele fez. Então agora os meus 41 dias de jejum. Aí conta todos os delírios, todas as coisas que aconteceu com aquele naquele período. Mas na Bíblia não está escrito se você jejuar, você deve lavar a cara e pentear o cabelo para ninguém saber que você estava jejuando? Não é esse o ensino da Bíblia sobre jejum? Como é que o camarada escreve um livro para contar que estava? Então faz aquela cara de defunto gospel pra gente, aí fala, eu já estou no 10º dia, Tem misericórdia do brother, Senhor, porque não é fácil, né? Eu acho maravilhoso tudo isso quando feito com bom senso. E quando eu quero ser dirigido, eu não tenho o direito de julgar a experiência de quem quer que seja. Se a pessoa, Deus me mandou andar de quatro, eu falo, obedeça. Obedeça. Porque entre aquilo que acontece entre Deus e um ser humano, você não pode meter a mão. Deus mandou, porque você está precisando de quebrantamento, filho. Então anda de quatro. Agora, não chega na igreja e pega um sermão sobre andar de quatro e diz que a igreja toda vai ter que andar assim daqui por diante. Eu respeito a experiência de qualquer pessoa. As experiências dos outros e minhas são para nos inspirar, para nos animar, para nos encorajar, estimular na fé, e não para virar uma doutrina que a gente queira que todo mundo siga. Eu penso que essa pobreza que está por aí hoje, esse Deus que só é buscado para trazer benefícios, um Deus utilitário, um Deus bombril, mil e uma utilidades, serve para tudo. Eu acho que isso vem, não sei se o pastor Paulo concorda comigo, eu acho que ao longo dos anos, especialmente das duas últimas décadas, a cristologia veio enfraquecendo assustadoramente. Pasmem os senhores que nos nossos seminários se fala muito pouco hoje sobre cristologia. Sobre cristologia, a ciência de Cristo, quem ele é, o que vem fazer. Todo mundo sabe o Apocalipse de trás para frente, sabe o que, que aquele arcanjo disse, sabe quando tocar a primeira trombeta, sabe o que, que vai acontecer, a quinta trombeta. Quando me fazem essas perguntas, eu morro de vergonha porque eu não sei nada. Mas não adianta saber o que vai acontecer na terceira trombeta e não saber quem Jesus é e andar com ele. Nossa cristologia está pobre. Nossos sermões sobre Cristo, os sermões focados no Cristo revelado no Evangelho de João, de onde sai toda a teologia cristã, estão muito pobres, muito fracos. Quase não falamos mais em Jesus. Porque falamos muito em dons, revelações, sinais, e esquecemos que o fundamento da nossa fé está em que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Precisamos voltar a uma fé cristocêntrica. Precisamos reforçar o ensino a respeito da pessoa de Cristo e da obra dele na nossa vida. Qual é o encorajamento que esse texto que eu li, um meio longo para vocês, tem para nos falar? Você sabe que às vezes a gente, na cabeça da gente, pensa que vai falar uma coisa, mas Deus fala outra, tudo bem. Mas o que, que esse texto pode nos ajudar? Eu queria rapidinho passar os olhos sobre ele. Eu gosto muito desse enfoque do texto que fala como é que a gente entra nos santos dos santos. Na verdade, trocado em miúdos, entrar no santo dos santos é vivenciar uma experiência de intimidade com Deus, andar na presença dele, corandel, o tempo todo na face de Deus. A vida com Deus não pode ser entra e sai, sai, entra e sai. Ou você anda na presença dele ou não anda, e todo o tempo. Esse prédio aqui é um prédio como qualquer outro. Quando nós daqui a pouco formos embora e apagar a luz, a igreja não está aqui. Não venha procurá-lo nesse lugar, porque quando sair o último daqui de dentro, o último que crê, a igreja foi embora. Onde é que a primeira igreja batista de Florianópolis vai estar amanhã às 3 da tarde? No quartel, na universidade, no escritório, na empresa, na escola. É lá que a igreja estará. Ela se reúne para adorar e se espalha para testemunhar e servir ao mundo em nome de Cristo. Mas esse prédio é um prédio como qualquer outro. A hora que nós saímos daqui, a igreja não estará mais aqui. Assim como a igreja chegou quando o primeiro dos queridos irmãos chegou aqui e se assentou e começou a se colocar diante da presença de Deus, a igreja já estava aqui. Porque a igreja não é um lugar onde se vai. A igreja é uma identidade de que se é revestido. Entrar no Santo dos Santos, o livro de Hebreus diz, entrar na intimidade de Deus exige algumas coisas. Exige fé confiante. Eu diria que essa fé confiante é uma fé que não é mais baseada naquilo que o homem pode fazer, mas naquilo que Deus já fez. A salvação é uma obra consumada. Não preciso mais ficar dizendo para Jesus, me salva, me salva. Ele já salvou, porque eu tenho que tomar posse do que ele já fez. Os grandes valores da fé não podem estar baseados naquilo que o homem faz, ou naquilo que o homem pretenda fazer. Os grandes valores da nossa fé estão numa obra que recebeu da boca de Jesus. Esta palavra está consumada. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Já está feito. Não há nada mais a ser acrescentado, a não ser levarmos homens, mulheres, crianças, levarmos seres humanos a reconhecer a obra feita a partir e a favor da sua própria vida. O texto fala que é por um novo e vivo caminho aberto por Jesus, porque o véu já foi rasgado. Ele é o nosso sumo sacerdote. No momento em que Jesus bradou lá na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aquilo significava, já não há mais nenhuma separação entre o homem e Deus. Não há mais necessidade de sacerdotes, não há mais necessidade de intermediários. Agora você pode estar na presença de Deus, face a face, olho no olho, contemplando a glória de Deus e sendo por ela transformado. Mas o versículo 22 diz que essa aproximação que nos leva ao Santo dos Santos, ou seja, a intimidade da presença de Deus, exige um coração sincero, exige uma plena convicção de fé, exige uma consciência sem culpa e corpos lavados de água pura, naquela que é, aquele que é a água da vida. Que coisa bonita isso, né? Exige um coração sincero. Eu não tenho nenhum problema quando uma pessoa olha nos meus olhos e diz, olha, eu não acredito. Eu falei de Cristo para uma senhora de 90 anos que viajou do meu lado de Curitiba para cá, lendo um livro sobre reencarnação o tempo todo. E eu disse, eu não posso descer sem falar com essa mulher, né? E aí, quando estávamos, eu relutei bastante, eu também não estava com nenhuma vontade de falar. Mas o Espírito Santo ficou me cutucando, eu não tive outro jeito. E falei, e quando, muito simpática ela, extremamente simpática, e me evangelizou logo. Quando eu falei para ela, a senhora crê em reencarnação? Ela abriu um sorriso tão bonito e disse, por acaso o senhor não crê? Eu disse, não. Ela disse, que pena, porque Jesus falou que quem não nascer de novo não pode, ajudar o reino dos céus. Ela estava afiadinha, numa exegese maluca, mas estava, né? E foi muito legal, fui abençoado por aquela mulher. E Deus me deu umas cutucões por meio dela e eu dei outros nela, por meio dele. Mas a verdade é que eu prefiro hipócrita, eu prefiro um incrédulo sincero do que um crente hipócrita. Eu não tenho nenhum problema com uma pessoa que fala mesmo, não creio em nada. Eu falo, oh, glória a Deus que tem serviço do Espírito Santo ainda, né? Agora, quando camarada é camaleão, troca de cor de acordo com a hora do dia, eu fico doente. O indivíduo pensar que pode enganar a Deus é uma tremenda, uma safadeza, né? Pressupor que Deus vai engolir a hipocrisia dele é uma brincadeira isso. De Deus não se zomba. Eu gosto quando a pessoa é verdadeira, mesmo que essa verdade dela colida frontalmente com as minhas convicções. Eu acho que há sempre esperança e possibilidade para os sinceros, para aqueles que são verdadeiros. Nesse eu tenho esperança. Mas naquele tipo de crente que diz que é, mas não é, sabe? Tem gente que pensa assim que porque frequentou uma igreja a vida inteira, virou ovelha. Você pode guardar um cavalo todo dia na garagem da sua casa, que de manhã quando você abrir ele nunca terá virado automóvel. Mesmo que durma toda noite na sua garagem, ele vai terminar o dia, vai amanhecer cavalinha, né? A igreja não salva ninguém. Será que nós vamos entender isso quando? Um coração sincero, plena convicção de fé. Plena convicção de fé só tem quem é nascido de novo. Se não houver novo nascimento, não pode haver nem fé, que dirá convicção de fé. E aqui diz que é um pressuposto para você entrar na intimidade de Deus. Consciência sem culpa, quer dizer, purificada. Eu não presto mesmo, mas a graça de Deus veio à minha vida e está dando jeito nela, que só Ele para me aguentar, né? Então, essa consciência, eu mesmo em mim não sou, mas o Deus da graça, o Deus da misericórdia, Ele é em mim. Consciência sem culpa, purificada, corpos lavados pela água pura, que é a água da vida. Então, no versículo 23 diz, apegando-nos com firmeza à esperança da fé que professamos, experimentamos a fidelidade de Deus. Querido, Deus é fiel. Não há nada que você possa fazer que possa modificar a fidelidade de Deus. Não há nenhum pecado que você possa cometer que faça Deus desistir de ser fiel. Não há nada que a humanidade possa fazer, além dos horrores que já está fazendo, não há nada que ela possa fazer que faça com que Deus abra a mão da sua fidelidade, da sua santidade. Ele não está fiel, Ele é fiel. E por causa disso há esperança para mim. Por causa disso há esperança para nós. Aqui do versículo 25 em diante, há algumas exortações de natureza prática. Muito interessante essa pequena sessão aqui. Primeiro diz, não deixe de congregar. Tem uma outra tradução que fala, como é costume de alguns. Alguém lá, acho que foi Gerson, falou no Renovo, que umas estatísticas que saíram agora diz que a igreja que mais cresce no Brasil, paz, meus senhores, nem é universal, não. Mas é a igreja dos sem igreja. É aqueles crentes e cristãos que não vão a lugar nenhum ou que vão a qualquer lugar, qualquer hora e qualquer dia, mas não assumem compromisso. Essa igreja, os crentes sem igreja, sem pouso, sem berço, está crescendo assustadoramente. Um dos motivos pelos quais isso está ocorrendo é a vida corrida, difícil mesmo. Se você não for um cara de propósito, fica em casa mesmo no dia de frio, não vem. E uma série de outras coisas que acontecem na vida moderna que interferem na nossa participação, né? O esquema de trabalho desumano e o fim de semana é o único tempo que tem para ficar com a família, para descansar. Eu entendo tudo isso, mas essa igreja é também composta por aqueles que não querem que ninguém mexa na vida deles, como eu mencionei no início dessa palavra. Cada dia num lugar, não tem compromisso em lugar nenhum, ninguém vai olhar para a minha vida, eu diluo aí uma ofertinha mequetrefe de vez em quando em algum lugar, mas ninguém vai perguntar se eu sou dizimista, se eu oferto para a construção de edifício, tem nada a ver com isso, eu estou numa outra dimensão. Mas eu fico pensando que se nós abandonamos a nossa vivência de comunidade local, nós corremos sério risco de perder a nossa identidade. Eu não acho que há nenhum motivo que justifique deixar de congregar. Nenhum. Quantas vezes escutei ao longo, fui pastor em muitos lugares diferentes do Brasil, onde eu ouvi dizer, não, a hora que eu encontrar uma igreja certa, eu entro. E ia dizer, então, nesse dia, ela estraga. Ela só vai ser certa até o dia que você a encontrar. Quando você encontrar, você acaba com ela. Né? O pecado chegou, acabou. Não existe isso. Não existe essa comunidade perfeita. Mas existe uma comunidade de pessoas que se olham com misericórdia, que se reconhecem pecadoras, limitadas. Mas isso, vamos dar as mãos, vamos nos ajudar uns aos outros. E vamos crescer juntos e vamos nos suportar em amor e Deus vai fazer a obra dele. Eu considero essa uma das exortações mais sérias da palavra de Deus. Não deixem de congregar. E quando nós fazemos isso, nós estamos em frontal desobediência à instrução da palavra de Deus. E vamos colher os resultados disso. O texto fala também que nós devemos nos encorajar uns aos outros à medida que o dia do Senhor se aproxima. Outra coisa que ele diz seríssima, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois do conhecimento da verdade, já não resta sacrifício, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo consumidor. Queridos, o que é isso? Pecar deliberadamente. Porque pecar, todos nós pecamos. Mas o que é pecar deliberadamente? É já ter recebido da parte de Deus ministração da sua palavra acerca de princípios de vida e não dar valor a isso. Não dar ouvidos a isso. É nunca crescer na fé. É estar na igreja 15, 10, 20 anos e ainda estar com as mesmas dificuldades que tinha quando chegou. É não ter crescido, é não ter florescido por uma obra do Espírito de Deus na vida. E quando isso acontece, você vai realmente se enfraquecendo espiritualmente, você vai se empobrecendo espiritualmente, porque você não leva Deus a sério. Você brinca de igreja. Quando isso acontece, irmãos, logo depois de falar essa história de igreja, que o texto vai dizer, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque de Deus não se zomba. Eu tenho toda a paciência do mundo como pastor, porque Deus tem comigo, para sentar com qualquer pessoa que tem dificuldade e dizer, vamos juntos. A Bíblia fala em gente fraca, a Bíblia fala em gente tímida, fraca, e tem uma outra lá, aquele texto de Tiago, Paulo, qual é aquela outra classificação lá? Tem até um sermão sobre isso. Fala em três tipos de pessoas, três classificações, né? E como a gente tem que tratar cada uma dessas pessoas. Eu não tenho problema com nenhum fraco. Eu tenho problema é com o hipócrita. Eu tenho problema com aquele sujeito que fica tentando nos enrolar, dizendo que está levando a vida cristã a sério, quando na verdade não está. Ele pensa que pode fazer a sua igreja, os seus irmãos, a sua liderança de bobo. Mas Deus sonda o coração. Deus conhece o seu coração. Como nem você conhece, né? Porque a nossa percepção do nosso próprio coração é enganosa. Porque ela é pecadora. Nós não temos uma plenitude de entendimento. Mas Deus não. Deus vê, Deus faz uma radiografia do nosso coração. E ali ele vê exatamente o que está lá. Ele nos chama, por amor, a uma vida de santificação. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Às vezes a gente pensa que o nosso problema é cair na mão de outro ser humano, né? Isso não é problema nenhum. O máximo que a gente faz é virar a cara para ele, nunca mais olhar para ele. Pronto. Mas com Deus, nós não podemos fazer isso. A fé que vocês já provaram deve servir-lhes de alento. E a declaração que a uns apavora e a outros maravilha, nesse texto é essa. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Aí você fala, mas isso daí já foi escrito há quase 2000 anos. E ele não veio até agora. Como é que a gente pode crer que ele está vindo? Eu digo, a gente crê. Porque você confere o jornal do dia com a palavra. Tem a sua Bíblia na mão direita e o jornal do dia na esquerda. E compare o que está lá com o que está aqui. Aí você vai entender o que significa está vindo, está voltando. Às vezes a minha percepção espiritual de um mundo como uma casa com um grande jardim e Jesus no portão, abrindo o portão lá. Eu não sei. Agora Jesus sabe. Ele disse que antes de morrer e ressuscitar, nem ele sabia a hora e o dia. Mas agora ele já sabe. E uma coisa eu estou certo. Não importa que Deus está fora do tempo e do espaço. Se levar ainda 50 anos ou 100 para Jesus voltar, isso tem sabor de ontem, na eternidade e na história. Breve virá. O texto diz isso de uma maneira radical. Aquele que vem, virá e não tardará. Eu fico pensando nas estatísticas que dizem que esse país tem 35 milhões de evangélicos. E eu sinto uma vergonha tão grande quando ouço isso. Porque eu fico pensando, onde é que eles estão? Qual é a diferença que esses 35 milhões estão fazendo nesse país? Onde é que há sinais de uma igreja viva, de sal da terra, de luz do mundo? Onde é que isso foi parar nesse país? Aí entendo que uma igreja que é uma verdadeira colcha de retalhos, que não se entende nem entre si mesma, uma igreja completamente desunida, fragilizada e esfacelada, não pode causar impacto numa nação. Não pode. É aquela história de cobrar o culto avivado, mas chegar como uma barra de gelo. Tenho vergonha, irmãos. Tenho vergonha de pensar que somos anunciados como uma força cristã no país. Com o quadro que a igreja brasileira nos apronta e nos mostra hoje. Mas, os versículos 38 e 39 têm uma mensagem de profundo encorajamento para você e para mim. E esta mensagem é: mas o meu justo viverá pela fé. O que é a fé? Hebreus 11, 1. A certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Quem é o meu justo? É todo aquele que foi justificado. Eu acho tão maravilhoso pensar em o Pai dizendo para Jesus: e quem é esse? Eu creio que Jesus funciona, na minha relação com Deus, Jesus funciona como um filtro, como uma lente. O Pai está lá, eu estou aqui, e Jesus se coloca no meio. E então eu não poderia chegar na presença de Deus, porque eu seria fulminado pela sua glória e pela sua santidade, por causa do pecado que ainda habita em mim. Não me domina, mas ainda habita em mim. E agora Jesus diz para o Pai: ó Pai, esse é o Edson, foi lavado no meu sangue, já nenhuma condenação está sobre ele, porque eu morri por ele, ele morreu comigo, e eu ressuscitei por ele, e ele ressuscitou comigo. Esse é Edson, teu filho. E o Senhor diz: bem-vindo. Bem-vindo seja, me recebe, me acolhe, e bota anel no dedo, vestes novas. Porque Jesus é a lente, é o filtro entre mim e o Senhor. Agora, pois, diz Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses de branco vestidos, diz o Apocalipse? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de Jesus, por isso estão perante o trono, dizendo, louvando e bendizendo: o meu justo, o meu justificado, viverá por fé. E olhem que coisa maravilhosa. Nesses dias de tanto retroceder no meio do povo de Deus, nesses dias de tanta infidelidade no contexto do corpo, a palavra de Deus diz: se o meu justo retroceder, não me agradarei dele. E a declaração final de, provavelmente, Lucas, historicamente, quem é apontado como escritor de Hebreus, diz: nós, porém, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Será que a gente pode dizer isso? Será que você se anima a dizer: eu não sou daqueles que retrocedem. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar a parte que me cabe até aquele dia final. Eu não retrocedo. Eu vou continuar lutando, pagando um preço, tomando cada dia a cruz. Jesus nunca enganou ninguém. Ele nunca prometeu nada a não ser cruz, provação e luta. No mundo passareis por aflições, mas animem-se. Eu venci, há um vencedor dentro de vocês, e porque eu venci, vocês vão vencer também. E agora então nós podemos olhar e dizer: Senhor, baseados no teu sangue, baseados na tua ressurreição, baseados no poder do teu Espírito Santo, não retrocederei, Senhor, não serei contado entre os que desistiram, entre os que retrocederam, não serei, Senhor, por causa da tua misericórdia, serei contado entre aqueles que permanecem contigo, daqueles que creem e são salvos. Eu acho que a história caminha para o seu ápice. Eu não sei quanto tempo vou viver, mas eu espero que o tempo que viver possa ser contado entre os que não retrocedem, entre os que não voltam atrás, e entre os que pela graça, não por nenhuma qualidade sua, mas pela graça, se dispõe a estar com o Senhor até o fim. Queridos, dias muito difíceis nos esperam. Esse país está uma anarquia. As lideranças desse país estão tão carcomidas moralmente que adotaram o cinismo como forma de se comunicar com o povo. O Brasil é envergonhado perante as outras nações. O Brasil é alvo de deboche. É considerada uma nação de fracassos, de vergonhas, de roubo, de corrupção, de miséria. Os dias que aguardam o mundo, não somente o Brasil, são muito difíceis. As perseguições já estão aí, para quem quiser vê-las. E se nós não estivermos firmemente alicerçados no Cristo revelado pela palavra, se nós formos um povo que anda atrás de bênção aqui, bênção ali, bênção acolá, se nós somos um povo que anda atrás de sensações ao invés de transformações, nós vamos ser pegos de calça curta e retrocederemos, sem dúvida. E aí poderemos cair nas mãos do Deus vivo. Mas essa noite eu quero concluir essa palavra dizendo em nome de Jesus: você e eu estamos sendo chamados a fazer parte das fileiras daqueles que não retrocedem. E que falam isso não por jactância própria, por confiança pessoal, que fazem isso por crer que este Senhor, a quem amam, a quem servem, é capaz de preservá-los íntegros para a vinda do Senhor. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a destruição, mas permanecemos por aquilo em que nós cremos. Amém? Quero ouvir um amém de verdade. Amém, irmãos? Podemos dizer: papai, escutamos? Eu quero os músicos para cantar: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu queria pedir que, enquanto nós vamos cantando, que a gente fizesse uma desordem santa. Eu sei o quanto eu preciso da graça de Deus, irmãos. Quando eu estou andando na presença de Deus, eu sou um leão, intrépido, corajoso, nada me amedronta. Quando eu me afasto um pouquinho da graça, eu viro uma formiga, qualquer coisa me amedronta. Mas eu acho que quando a palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, nós nem sempre temos levado isso a sério. Então, o que eu queria fazer? Apesar do espaço, apesar da galeria toda apertada, eu queria desafiar a gente a sair do lugar e orar com o outro. Orar com o outro. Pedir a Deus que faça o outro fiel. Que dê ao outro a capacidade de permanecer, a capacidade de perseverar. No mínimo, se vire a um banco para o outro banco, o outro para o outro banco, e olha para a pessoa que está diante de você, toma as mãos dela e ora para que essa pessoa seja achada fiel. Para que esta pessoa possa dizer: não sou daqueles que retrocedem. Pela misericórdia de Deus, eu vou assim até o fim. Podem fazer isso? Vamos cantar o cântico uma vez, depois vamos nos juntar no movimento de oração pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um teria muito para si. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Temas quando em ti tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Deus somente deu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É Deus somente deu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Queridos, vamos oferecer ao Senhor de fato um louvor santo. Vire-se para outra pessoa, saia do seu lugar, toque em alguém e diga: eu faço parte daqueles que te apoiam, daqueles que estarão agora orando por você, para que você persevere, para que você prevaleça, para que você não seja contado entre os que retrocedem. A Bíblia diz que muito pode pela sua eficiência a oração do justo. Orem uns pelos outros agora. Fortaleçam-se uns aos outros, para que nós possamos ser contados entre os que não voltam atrás. Vamos fazer isso. Vamos exercer nossa função de corpo de Cristo. Podem orar. Aí em cima a mesma coisa, irmãos. Juntem-se. Orem uns pelos outros. céu. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, renova um espírito inabalável. Teu Espírito, quero aprender com teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar o erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Deus, um coração puro. E renova o Espírito inabalável. Não retire de nós o Teu não deixe de nós o Teu Espírito. Quero aprender com Teu Deus e não mais. Sei que não vai ser tão fácil. Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser. Ia pedir a moça da transparência para colocar para mim aquele quadro final com o qual eu queria terminar antes da gente orar. Isso, eu queria que você lesse isso. Vamos ler juntos. Senhor, livra-me de retroceder. Meu arado de lágrimas se molha, enferruja essa lâmina, e contudo, meu Deus, livra-me de retroceder. Repita essas palavras se você quiser. Eu quero declarar na tua presença, Senhor. Aqueles que quiserem podem repetir essa oração. Eu quero declarar na tua presença, Senhor, que eu não tenho, não quero ter e não preciso ter outro além de ti. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.